Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina e hoje o programa toca a todos. Under a groove. This is a world. This is a world premiere. This is a world premiere. I done been through a whole lot. Trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many motherfuckers wanna down me. But the enemy gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me. And I love myself. The world is forgettable, big guns and dickies. I love myself, but they can do what they want whenever they want. I don't mind. I love myself. He said I gotta get up, life is more than suicide. I love myself. Everybody looking at you crazy. What you gonna do? Lift up your head and keep moving. Or let the paranoia haunt you. Peace to fashion police. I wear my heart on my sleeve. Let the runway start. You know the miserable. Do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confidence. Everybody lack confidence. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this. I love myself. The world is a ghetto. Big guns and dickies. I love myself. But they can do what they want whenever they want. I don't mind. I love myself. He said I gotta get up. Life is more than suicide. And a bomb in the street, and a gun in the hood, and a mob of police, and a rock on the corner, and a line full of fiend, and a bottle full of lean, and a motto on a scheme, yeah. These days of frustration, keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, he fight for fun basis. Dreams are reality's peace, blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now, the strong in me, I still smile. I love myself, the world is forgettable, big guns and dickies. I love myself, but they can do what they want whenever they want. Clamar a abrir as conversas de esquina com este Ai, um futuro êxito a passar aqui nas conversas de esquina. Estamos de regresso, como prometido. Nova semana, novo programa e também novo convidado, mas desta vez um regresso à casa onde começou, à casa onde também foi convidado. Isto parece cada vez mais um ponto de encontro. Eu falo de Diogo Beja. Muito obrigado por teres aceito novamente o convite das conversas de esquina, a tua quarta casa. Obrigado eu pelo convite, porque, quer dizer, pensei que a dada altura já ias fartar-te e não me querias convidar mais, não é? Portanto, obrigado eu pelo convite, é sempre um prazer voltar e pela primeira vez, não te querendo apanhar na esquina, olhei para ali e vejo que vocês têm um sinal aqui em inglês. Porquê que é inglês? Há pessoas que fazem programas em inglês na Rádio Zero neste momento? Sim, sim. Há essa possibilidade. Então daí, it is forbidden to eat, drink and smoke in the studio, ok? Claro, não tinha percebido, sim. Ok. Somos uma rádio poliglota, acho que é assim que se diz, não é? Multicultural. Sim, mais isso, é mais multicultural. Diogo Beja, muito obrigado por teres vindo. E pergunto-te, Antena 3, Sporting TV, estás em casa? Então, claro, não é? Não te posso dizer que é mais numa ou noutra. Estarei mais em casa na Sporting TV no que toca ao meu grande amor, que é o grande amor de muita gente. Estou mais em casa na Antena 3 do que toca à rádio, porque sim, entre rádio e televisão eu vou sempre escolher rádio, não é? Na rádio eu consigo ser assistente de realização, produtor, realizador, apresentador, tudo no mesmo programa. E enquanto na televisão, não. Mesmo na Sporting TV, mesmo estando em casa, na Sporting TV sou apenas apresentador, né? E portanto, e é sempre, foi sempre nessa condição que eu estive em televisão, portanto, são coisas diferentes para mim. O poder ter controle, agora parece que estou a citar alguém do Shark Tank ou do Dragon's Den, mas poder ter controle, não é? Querer 50% daquilo, ou ter mais, neste caso, em rádio, para ter o controle da empresa, é uma coisa que a mim me deixa mais à vontade, obviamente. Mas na Sporting TV obrigou-te a saber mais do Sporting, tornar-te mais Sportinguista? Não, mais Sportinguista não. Agora sinto-me melhor Sportinguista por trabalhar na Sporting TV. Ligaste mais também às modalidades. Acima de tudo por isso. Sim. Acima de tudo por isso. Não é ser mais Sportinguista, é agora eu já sentir aquele orgulho e já olhar às vezes para as pessoas, porque tu não sabes quem é o João Matos do futsal, que grande imbecil, como é que é possível? São esse tipo de coisas, percebes? É o facto de já ir conhecendo os jogadores das equipas, quer de futsal, quer de hockey, quer de handball, percebes? Há essa ligação, saber que o Sporting, ou melhor, a maior parte das pessoas não tem essa noção, dizemos apenas, é um chavão que se diz que o Sporting é o clube mais eclético de Portugal, e depois vamos a ver, tipo, fim de semana após fim de semana, há sempre atletas a ganharem competições em todo o lado e nas mais diferentes modalidades, é impressionante, ao todo, e de forma oficial neste momento o Sporting está envolvido em 35 modalidades, portanto há mais que 35 competições, né? vamos assumir cada uma tem apenas uma competição, só o futebol principal, óbvio que está neste momento em 4, né? E portanto é óbvio que serão muitas mais, mas, e em vários escalões, e portanto há sempre coisas para ganhar e há sempre ouro a entrar naquele clube. Falaste na questão das modalidades e há pouco tempo tivemos aí a Final Four, ou então a fase de grupos de Liga dos Campeões. É a ronda de elite, estás a ver? Era ali, se o Sporting gostasse em primeiro e o Inter FS era o grande rival, sofreu apenas um gol em toda a competição e esse gol foi sofrido aos pés do Sporting Clube Portugal pelo menos o treinador deles assumiu-se como favorito naquela ronda. Aquela ronda reúne 4 equipas que tiveram que penar muito para chegar ali e a partir dali sai apenas uma para lá está a tal Final Four, que serão neste caso a semifinal e depois a final. O Sporting terá mais 2 jogos se quiser ser campeão europeu. E que poderá ser no Mel Arena, o que tudo indica. Mas eu perguntava-te era se conseguiste vibrar com os golos e com as exibições da equipa de futsal, que foram muito boas. Sim. Na mesma forma que vibras com o futebol. Já atingiste esse ponto? Sim. Para começar, porque lá está, já conheço a equipa, há essa coisa. E depois, para quem não está habituado a ver futsal, ou quem durante muito tempo olha para o futsal como aquela coisa do futebol de salão, exato, que tinha até uma conotação negativa, hoje em dia já não tem essa conotação, bem pelo contrário. E o jogo de futsal, um jogo de futsal bem jogado, obviamente em que uma das equipas esteja a dar espetáculo, neste caso o Sporting dá sempre, tem um ritmo avassalador e os golos podem ser a uma velocidade vertiginosa, podem aparecer a qualquer altura. E portanto, é impossível tu não vibres com aquilo. Depois, efetivamente, sendo sportinguista, estando tu envolvido num canal de... Estou a falar por mim, não é? Mas é qualquer sportinguista que goste do Sporting e, obviamente, goste de futsal, vai vibrar com aquela equipa. Neste momento temos uma bela equipa, apesar das saídas, estás a ver, das saídas da época, as coisas que eu já sei, apesar de terem sido as peças fundamentais da equipa, tivemos reforços que acabaram por compensar. E em termos de equipa, lá está uma coisa que se fala muito, existe ali uma equipa e existem mais do que sei, até há 2-4 pelo menos que podem jogar sempre, percebes? E que se podem revezar e portanto é uma equipa que está sempre em grande forma e jogar a grande ritmo, portanto é óbvio que eu vibro com a equipa de futsal. Já tinha vibrado há 2-3 anos, não tinha pensado sequer que ia haver Sporting TV ou que eu poderia fazer parte da Sporting TV e na altura fiquei irritado porque perdemos injustamente o campeonato. Com o Benfica talvez. Sim. Não é talvez. Mas essa ligação ao Sporting TV, tu também estás ligado ao Fórum Leonino, uma espécie de opinião pública. De quem segue o Sporting. Até te posso dizer isto, é a primeira mão. Eu acho que ninguém sabe disto ainda. Não te vou dizer o nome, que é para não estragar tudo, mas eu entrei para a Sporting TV para apresentar o futebol de tradição, que é o que tem os humoristas, que se vão revezando, são 3 sempre que vão sempre rodando. O Fórum Lindo surgiu logo depois, e portanto comecei a fazer semana assim, a ideia era que eu fizesse sempre, para mim era impossível em termos de disponibilidade. Comecei a fazer semana assim, semana não, e agora faço uma semana a cada 3 semanas, portanto faço uma semana por mês na prática, portanto há uma semana inteira que eu estarei a fazer o Fórum Lindo, que agora tem mais cedo às 3h30, às 6 da tarde, e isso é em direto, é a participação dos espectadores, exato, dos sportinguistas, e portanto é um programa que eu gosto de fazer, apesar de ter obviamente uma vertente mais séria, eu gosto sempre de tentar desmontar a coisa. Sim, pelo menos estar um pouco mais descontraído a fazer aquilo, apesar de ter estado de blazer e de... Por baixo estou completamente, às vezes, calções ou de chinelos ou o que foi, mas para cima parece que estou, parece um homenzinho. E agora vai surgir um novo programa de entretenimento e que eu espero que faça as pessoas rirem, não posso revelar mais, mas vai surgir um novo programa, sim. Mas estás a falar do Fórum. Do Fórum Leonino, que tipo de sportinguistas é que já conheceste? Há sportinguistas diferentes? Há sportinguistas diferentes, mas todos com uma... É curioso, os sportinguistas são diferentes, as opiniões dos sportinguistas são diferentes, e nós falamos muito disso, agora que estou ligado ao canal, obrigo-me a falar do Sporting quase todos os dias, não tanto naquela onda do dizer mal do Benfica, ou dizer mal do Porto, ou dizer que fomos roubados aqui ou ali, mas no sentido de ter que falar o clube enquanto clube, e lá está as modalidades, e inserir isso tudo no que é ser sportinguista. É uma conversa que surge muito, porque falamos de imensas coisas, e falamos de imensos atletas, e de das mais variadas modalidades, e portanto, acabamos por aprender imenso, ou por ter que investigar imenso sobre algumas coisas que obviamente não sabíamos. E aquilo que eu me apercebo é, há uma linha, não é uma linha que separa, há uma linha neste momento no Sporting que está muito unida, e é à volta, obviamente, do presidente Bruno de Carvalho, mas há uma coisa que os sportinguistas têm, e eu senti isso em cada um, e são todos diferentes, cada qual tem a sua opinião. E sabe-se que cada vez que o Sporting está numa fase menos fácil, como por exemplo, não estamos ainda muito longe disso, mas em termos de campeonato agora, estamos bem na Taça de Portugal, estamos bem na Liga dos Campeões, mas na Taça da Liga é totalmente irrelevante, mas no campeonato não está a ser fácil. E portanto, há sempre vozes que se levantam. Isso no Sporting é constante. E com as mais diversas opiniões. Isso é aquilo que eu sinto. Portanto, as pessoas têm sempre a sua opinião. Depois há outra coisa que une os sportinguistas, é óbvio que temos sempre a noção de que é um clube que tem um respeito diferente pelos atletas, enquanto homens, enquanto mulheres, enquanto pessoas. Isso é uma coisa que o Sporting tem, que eu acho que nem todos os clubes têm, com obviamente uma ligação muito grande à formação. Eu pensei que a formação falava, eu pensava sempre no futebol, e não. A formação passa, aquilo que é incutido aos jogadores, ou pelo menos aquilo que nós passa cá para fora em termos da formação do futebol, é incutido em todas as modalidades. A formação do hockey, há um acompanhamento incrível, e só agora este ano é que o hockey é novamente modalidade oficial. Uma submodalidade, não é? Sim, era uma modalidade que era apoiada pelo Sporting, mas que não era oficialmente do Sporting. Sim. Tinha o nome do Sporting apenas para continuar com o nome do Sporting. Portanto, era uma modalidade independente, era um departamento independente do Sporting. Agora faz parte, e a preocupação que as pessoas que estão à frente do hockey do Sporting têm com os jovens que fazem hockey no Sporting agora, antes era só a ligação ao nome do clube, acima de tudo que eles tenham boas notas e que se formem com valores importantes para o seu futuro enquanto homens, isso é uma coisa que me deixa absolutamente, inspira-me, não é? Como sportinguista eu fico, uau, o meu clube preocupa-se com as pessoas que fazem parte do clube, e a ideia é que estas pessoas sejam, fiquem ou não fiquem no clube, sejam boas pessoas. Lá pelo meio perdemos alguns, não claro, quero sim, estar a falar de Varela e do Matinho, e do Bruma, nós já chega, mas sim, e depois há outra coisa, é óbvio que liga os sportinguistas todos o facto de ser um clube muito eclético, e isso é verdade e comprova-se. Depois conheci pessoas incríveis, já conheci o Álvaro Pereira da formação do Sporting, lá está, do futebol, que é uma personagem incrível, que fora do ar conta-me histórias mais incríveis, depois no ar... É sério. Pronto, houve ali uma linha. Ele criou uma linha ali que separa. No caso dele, sim. Mas depois fiquei a saber que ele era meu ouvinte. Nunca pensei que ele ouvisse. Então houve muita linha avançada. Gosta muito do nosso programa. Falou daquela pequenita. Ela é do Porto e tal. Falar da Joana Marques. E portanto, isso é um lado de giro. É um lado de giro. Tenho conhecido sportinguistas das mais diversas áreas. Isso é, como dizia a promo de início da Sporting TV, o canal ajudou mesmo a unir a família. Eu acho que faz parte de todo o processo e de tudo aquilo que está a ser feito para melhorar o Sporting e para mudar o Sporting. Eu também sei que, apesar de haver agora uma grande união à volta do clube, felizmente, isso é fundamental. Exato. E não é só no Sporting, é em qualquer clube, em qualquer empresa, diria eu, em qualquer família, ou no que seja. É óbvio que o presidente não é consensual. E há muita gente que não concorda com coisas que ele faz. Mas olhando para o que o Bruno Carvalho está a fazer, o que o Bruno Carvalho começou a fazer no início, até a metade do mandato, e ainda está a fazer, foi limpar um clube que estava a precisar mesmo dessa limpeza, urgentemente. E desde então, é passar para os sportinguistas e, acima de tudo, para os atletas do Sporting, aquela coisa de isto é um grande clube e nós temos que o honrar e temos que perceber porque é que estamos aqui e o que é que significa fazer parte do Sporting. E eu acho que os atletas perceberam isso, as pessoas, e é óbvio que muitas votaram no Bruno Carvalho porque ele venceu as eleições, já tinham percebido isso antes E toda essa mensagem que foi passando acabou por unir atletas, adeptos, sócios à volta do clube. Voltando à tua função na Sporting TV e ao Futebol de Perdição, é uma tentativa de não se levar o futebol tão a sério? Acho que é uma tentativa de nós podermos, dentro da televisão, aquilo que muitos de nós dizemos fora da televisão, não é? Quando estamos com os amigos. Às vezes eles dizem coisas tão escabrosas. Eu farto-me de rir durante o programa. E às vezes é difícil controlá-los, há ali alguma incontinência verbal. É um espectador também. Eu por acaso, estava... acabámos de gravar o programa esta semana e um dos humoristas e disse assim: isto esta semana foi um bocado estranho, foi um bocado confuso. Eu estava a dizer, não. O início foi, obviamente, muito, muito certinho e tal. Depois, aqui para o final, fomos a vários temas ao mesmo tempo, mas não achei confuso, porque óbvio que eu sou o pivô, sou o moderador do programa, mas eu, na parte do programa, estou aqui como espectador, estou a ver o que é que vocês estão a dizer e o que é que vocês vão dizer a seguir, portanto. E essa é um bocadinho a minha função também, perceber se aquilo está aí para um lado interessante ou se não está a ser interessante. E é difícil porque alguns deles são mesmo incontinentes verbais, mas dizem coisas muito engraçadas. E ao início, é curioso, é preciso encontrar um equilíbrio. E eu acho que já estamos a conseguir. Ao início nós falávamos imenso do... Também falámos do Sporting, mas muito pouco. Nós passámos imenso tempo. Também foi a pré-época, obviamente, e, portanto, havia ali muito para pegar. Justamente a pré-época do Benfica foi o que foi, saídas e pronto. E, portanto, foi fácil esse nível. O Porto também foi a chegada de Lopetegui, foi as Torres e por aí fora, portanto, era fácil. Nós fizemos programas inteiros em que quase não falávamos do Sporting, não estávamos ali. E ao contrário de outros clubes, dos canais de outros clubes, em que, obviamente, há um foco muito grande no próprio clube, nós estamos para brincar. É óbvio que podemos brincar e às vezes também... E a grande questão é que quando falamos do Sporting nem sempre brincamos. Muitas vezes a veia de adepto surge e começamos a falar mais a sério. Depende dos assuntos. Há uns que são mais sensíveis. Por exemplo, o assunto de Chicabal leva-nos para a brincadeira. Se for um assunto de uma derrota, é óbvio que não nos leva para a brincadeira, não é? E portanto, ao início era muito como nós dizemos, carnidagem e espanhol, que é o espanhol lá de cima e o carnidagem é cá de baixo. Depois as pessoas começaram a queixar, tem que falar mais do Sporting e por fora. Depois, com o início do campeonato, é claro que isso começou a surgir. E depois começaram a pedir outra vez, não, você tem que mandar aquelas bocas à malta do Benfica e por aí fora. E portanto, agora creio que já encontramos ali um equilíbrio, mas é um programa que me dá gosto de fazer e eu sei que é um dos programas de maior sucesso da Sporting TV. Uma espécie de eixo do mal do futebol. É, mais ou menos. Mas há alguma espécie de censura, se existe, naquilo que falam, na linha que seguem? Transmitiram-vos uma linha de pensamento, não só para o programa, mas também para todo o canal, conivente com a direção, ou é tudo muito, no que toca, muito trabalhado entre vocês? No que toca ao futebol de perdição, que é aquilo que eu posso falar mais, porque no fórum eu não escolho tema, basicamente diz-me o tema é este, o convidado é este, portanto vamos em frente. A mim nunca me disseram, não pode dizer isto, não pode dizer aquilo. Portanto, não sinto isso. Em relação ao futebol de perdição, já eu próprio coloquei a questão até onde é que nós podemos ir e nunca nos disseram, não podem ir onde quer que seja, vocês é que sabem. Porque o pior que pode acontecer é alguém não fazer o programa para a semana já novamente. Não, isto estou a dizer. Mas nunca aconteceu. E provavelmente em termos de da parte mais séria, da parte de informação da Sporting TV, óbvio que a ideia é informar os sportinguistas, não sei o que é dito, ou se há linhas, ou se não há linhas, ou como é que isso funciona, porque eu não pertenço à informação da Sporting TV, né? Mesmo quando faço o fórum é encarado mais, basta ver as pessoas que o apresentam, quer dizer, sou eu, Paulo Fernandes e a Rita Matos, que também não é propriamente, não podemos considerar uma jornalista, aliás, eu acho até que ela é mais atriz do que jornalista. Não há ali uma ligação propriamente ao lado informativo do canal. Portanto, não, eu nunca senti isso, nunca me disseram nada, não tenho qualquer tipo de problemas com isso. Pensando no... Sim, obviamente isso. O meu autocontrolo enquanto sportinguista, claro, às vezes penso, tenho que perceber se... E isto acho que é bom senso e com o tempo as pessoas, por exemplo, se o Montero está numa má fase, eu não vou dizer mal do Montero, porque eu acho que isso... Mas vamos imaginar que ele vê o canal. Sim. E eu acho que isso é mau para ele, quer dizer, não é? Acho que é preciso ter ali algum cuidado, porque ele esteve a ser recuperado, e esteve a ser recuperado bem, e percebeu-se a primeira vez que ele marcou um golo para quem é que ele correu. Quem não viu vai ver as imagens e perceba quem é que o mandou a apoiar. Quem? Vai ver as imagens. E... Não, houve ali, ele correu para o médico do Sporting. O e sim. E já não sei quem estava, acho que era o massagista. Portanto, foi quem, creio eu, que terão sido os que estiveram a acompanhá-lo naquele processo e também a dar-lhe algum apoio psicológico. E o que é certo é que resultou que ele agora está numa. Está, sim, mesmo não jogando a titular, cada vez que ele entra, ele parece que quer comer a relva, literalmente. E está num grande momento de forma. Denegrindo ou atirando para baixo um jogador que está nessa. Temos ali uma responsabilidade, somos o canal do clube, não é? Acho que há assuntos que são mais sensíveis, mas isso é um autocontrolo, sou eu que sinto isso. Eu acho que eu não posso tratar mal um jogador ou dizer mal dele só por dizer quase, se bem que a minha função ali é ser moderador e no outro é ser entrevistador, portanto também isso é difícil de acontecer, não é? Posso só eventualmente lançar algum tópico para o ar e pode parecer que estou a opinar sobre isso. Porque, obviamente, somos o canal do clube e se é um jogador que está a passar por uma má fase, não convém tirá-lo mais para baixo ainda, coitado. Não? Mas tens essa percepção de que um dos temas mais difíceis de falar no país é futebol? Não só o futebol, há mais temas. O futebol não é fácil. Há três coisas, e é o... parece que voltamos, em termos desta conversa, ao estado novo, que é o futebol. Como é que é? Fado, futebol e Fátima. Porque se fazes piadas com a religião, vai sempre haver alguém que vai cair em cima. Fazes piadas com política, há sempre alguém que vai cair em cima. Agora tem sido uma altura mais fácil, pelas mais variadas razões. É mais fácil de agradar as pessoas quando falas de política, curiosamente. E futebol, é óbvio que tens sempre várias facções e, portanto, há sempre alguém que não vai ficar contente. Eu sempre fui mais adepto, e agora faço menos isso, porque estou no canal, obviamente, eu sempre fui, e também não há razões para. Eu, durante muitos anos, eu se tinha que fazer piadas de futebol, eu fazia piadas com o Sporting. E depois encontrei a classe que eu mais abomino à face da terra, para lá de lampiões irritados ou de portistas irritados, que são os sportinguistas irritados, com uma piada que é feita com o Sporting, e que não percebem, e dizem, tu não deves ser sportinguista, isso é a coisa mais ridícula que me podem dizer. Não quer dizer que eu não possa brincar com uma coisa ridícula que aconteceu ou com algo que está mal no clube. Exato. Agora, o que é que se passa? Eu agora, para já, tenho alguma responsabilidade, faço parte do canal que representa o clube. Por outro lado, o Sporting não me tem dado também de grandes razões para eu estar a brincar com isso. Portanto, nos últimos tempos, eu tenho tentado não fazer tantas piadas com futebol, precisamente por causa disso, porque sei que depois há muita sensibilidade, quer no meu clube e quer nos outros, portanto não vale a pena às vezes chatear-nos com isso. O Sporting TV é um canal que pode crescer até absorver os direitos dos jogos em casa? Sabes que quando falamos das lutas, e temos, no futebol para edição é bom que falamos a brincar, mas temos muitas coisas a sério. Havia coisas que eu me passava um pouco ao lado, eu sou muito ingênuo. E ali estou ali com pessoas que percebem, dominam completamente o cenário nacional do futebol e dominam também os meandros da bola. Sim, literalmente. A bola agora é uma piada para o Luís Duque. E o que se passa quando falamos da Liga e destas coisas todas que envolvem a Liga? Uma coisa é a arbitragem e a federação, outra coisa é a Liga. Tudo, estas guerras que temos tido agora em relação à Liga tem apenas a ver com uma coisa. Tem a ver com direitos de transmissões televisivas. É tão simples quanto isso. Esta aproximação do Benfica agora ao Porto e colocar ali o Luís Duque tem tudo a ver com o facto do Benfica estar a temer ali pelo seu futuro em termos do que toca às transmissões futebolísticas no, na, na, na, agora BTV. BTV. Há muitas jogadas que nós pensamos que são futebol e que são tudo menos de futebol. Portanto, eu não sei quando é que isso poderá acontecer. A grande luta pelo futebol em Portugal, na prática, descobri eu, nos últimos tempos, desde que faço aquele programa, é pelas transmissões televisivas. Portanto, como eu não conheço os contratos, não sei como é que se consegue dar a volta. O Benfica conseguiu dar a volta a isso há muitos anos com a ajuda de alguém. Quando não precisou mais dessa pessoa, pô lá a andar e pôs lá outro. E é assim que a coisa vai continuar a ser, provavelmente. A questão é quando é que isso vai beneficiar outros. É óbvio que, se calhar, o Sporting já percebeu qual é que é o jogo que está a ser feito e não lhe interessa entrar nesse jogo, provavelmente. Mas o futebol, para ti, como simples espectador, perde encanto, magia, digamos assim, ao saber desses meandros, desses bastidores, ou quando a bola começa a rolar, esquece não, tudo? Não, eu até espero que os jogadores não sejam afetados por isso, porque eu divirto-me a ver futebol e vibro e fico irritado e digo as neiras, e como toda a gente. Portanto, não... Espero sempre que não fique machado. Sei de muita gente e de pessoas com as quais trabalho que muitas vezes dizem, pá, isto é tão... dizem nomes, eu estou farto do futebol por causa disto e por aí fora. O problema é quando o futebol deixa de ser só o futebol, não é? E já há muito tempo que o futebol deixa de ser só o futebol, e não é só aqui, é em todo lado. Aliás, basta ir para o Campeonato do Mundo e perceber as coisas que aconteceram e que estavam à vista de todos, quer dizer, e depois as coisas que são ditas já pós-Campeonato do Mundo, de pessoas como o Blatter e como o Platini enterram-se cada vez mais e provam que o futebol é um jogo de interesses, basicamente, e de aproximações políticas a países e outras coisas do género. Interesses económicos que envolvem a escolha dos países onde fazem os campeonatos, por aí fora. Eu não me chateio muito porque sinto que o meu clube não entra, para já não entra nesses jogos. Se entrasse, não estávamos a oitavo. E porque não acho que seja... Acho que é grave, obviamente, mas não é algo que me vá desprender do amor que eu tenho ao Sporting e do prazer que eu tenho em ver um bom jogo de futebol. Portanto, não, por enquanto não me chatei. Se me chatear um dia, sim. deixas de ver golos como o do Nani na passada terça-feira. É que o Nani tem sido... Fechaste muito, certeza. Sim, um grande gol. Porque eu estava ao telefone com a minha filha. Portanto, foi ali só depois que quando vi a repetição, efetivamente, é que percebi que tinha sido um golaço enorme. Mas percebi que vi ali grande entusiasmo, vi a correr e vi a bola a entrar ainda. O Nani já é a segunda vez que faz isto na Liga dos Campeões. Ele já conseguiu ter um gol da jornada e este aqui, se não é gol da jornada, vai andar lá muito perto. É óbvio que o Nani percebe muito bem o palco em que está a jogar, a oportunidade que tem ali, porque no Manchester estupidamente não lhe tem dado essa oportunidade, e provou que está em grande forma e tem vindo a provar, tem vindo a provar de uma forma crescente, e portanto ele é óbvio que ele quer voltar para Manchester, né? Isso parece-me óbvio. Sim. Eu acho que ele está a fazer tudo nesse sentido, faz parte da vida dele, é o clube que lhe paga o ordenado. Agora é óbvio que durante este ano eu acho que ele deve ficar o ano todo com o Sporting, que é isso. Ontem estava a falar com o José de Pina sobre isso, e ele estava a dizer, eu já estou a sofrer, já estou com aquele stress pré-traumático. Mas ele está mais à frente, já está mesmo no pós-traumático, já está a pensar na saída do Dani um dia destes, e portanto isso é óbvio que também me afeta, mas também toda a gente pensou, ai, o William Carvalho vai sair, e este clube como é que vai ser, e a equipa como é que vai jogar. O William não saiu, não está a ser, obviamente, não, até agora o William do ano passado, e calma, o clube não morreu e a equipa não estamos a oitava, é certo, mas também não é por isso, temos tido muito azar, temos tido muitos empates, e óbvio que tem havido também alguma dificuldade criada por ações externas. Na próxima semana, toca a todos, uma iniciativa no Terreiro do Paço, 72 Sim. horas de rádio... 73 e alguns minutos. De rádio consecutiva. Aquilo que eu te pergunto é, será uma espécie de Casa dos Segredos da Antena 3? Felizmente, eu tenho falado sempre disso e tenho dado a oportunidade de falar sobre isso e tenho dito que é tudo menos isso. A única ligação que aquilo pode ter eventualmente a um reality show é o facto de nós termos câmaras 24 horas em direto e obviamente com um feed, há uma realização, ou seja, temos não sei quantas câmaras é que temos dentro da parte do estúdio de vidro, tem várias áreas, temos a nossa mesa de emissão, como esta que está aqui, temos uma mesa à parte para convidados, temos uma zona onde vão aparecer artistas para tocar ao vivo, temos um sofá para descansarmos e temos uma bicicleta para praticar exercício. Portanto, são 5 zonas distintas, podemos juntar a bicicleta ao sofá, portanto a zona de relaxamento será ali, mas temos 4 zonas distintas do estúdio. O estúdio é relativamente grande, são cerca de 40 metros quadrados, pelo menos, não sei se não será mais, e se não estou enganado também tem 3 câmaras daquelas, as chamadas câmaras de segurança, tipo as webcams, que são usadas também nos reality shows, e um câmara que vai lá estar connosco, não é sempre o mesmo, que vai estão em turnos, vão rodando. E vamos ter, obviamente, um câmara lá dentro, chamado de câmara portátil, porque, imagina, temos lá convidados. Há planos que é impossível conseguir captar, e com um câmara lá dentro é mais... Vamos ter câmaras do lado de fora também. Há 1 ou 2 câmaras do lado de fora, que é de vidro, dá para captar, até porque as pessoas vão estar ali perto. Para quem não tem noção do que é que vai acontecer, tem de procurar a edição original, chama-se A Series Request, e é uma criação da rádio holandesa, a rádio pública holandesa, a 3FM, e eles já fazem isto há 10 anos. A edição do ano passado foi absolutamente incrível, mas só para perceber as diferenças, eles conseguiram, eles estão uma semana e não comem nada, eles comem, bebem só batidos com alguns ingredientes, nutrientes que têm que ser mesmo engolidos literalmente por eles, mas eles estão lá uma semana dentro, são 3, aquilo já tem tanto sucesso que, tipo reality show, as pessoas escolhem quais são os DJs da rádio que eles querem que entre no Series Request. E no final do ano passado, quando eles foram ver, quando eles entraram, estavam os Imagine Dragons a tocar no palco e eles seguiram para ali fora até ao estúdio. Nós vamos ter os Imagine Dragons, vamos ter uma banda a atuar depois de nós entrarmos e vamos ter uma participação especial antes de nós entrarmos. Não são os Imagine Dragons. Quando não quer aqui tirar qualquer tipo de mérito ao projeto que lá vai estar quando nós entrarmos. E no final eles conseguiram ganhar 6 milhões e qualquer coisa. Sendo que o governo holandês decidiu duplicar o valor. Portanto, como eles conseguiram 6 milhões e 150 mil, o governo holandês deu mais 6 milhões e 150 mil e no total a campanha para a qual eles tinham recolhido ou estavam a apoiar recolheram 12 milhões e 300 mil euros, o que é um valor astronómico. Para lá. Ainda até quando falava com uma pessoa, não vou dizer que é conhecido, que me dizia, por exemplo, em Portugal isso é impossível, em Portugal vai acontecer é vão tirar impostos, vão tirar dinheiro de lá, dizer, não, esta parte aqui é para nós, não é para entregar à Caritas, que a Caritas é que sabe o que é que há de fazer no que toca à pobreza infantil, que essa aqui é a causa. E nós estamos a fazer uma causa perdão, estamos a fazer uma causa nacional, enquanto que os holandeses apoiaram sempre causas internacionais. É um país com tanto dinheiro e com uma qualidade de vida em termos de possibilidades superior à nossa, que obviamente nem sequer questionaram apoiar uma causa nacional. Tem sido sempre causas internacionais. Temos esse lado das câmaras, aí podes ter um lado mais reality, se quiseres, porque quem quiser ouvir a emissão está no rádio, quem quiser ver, pode ver mesmo tudo, está a ser realizado como se fosse um programa de televisão, como se fosse um reality show, mas apenas no lado do estúdio. A partir do momento em que passamos a porta para irmos descansar, temos um quarto com beliches e temos uma casa de banho, nós vamos ter aqueles Google Glasses. E, portanto, e podem ser picados pela realização. A imagem dos nossos óculos pode ser transmitida. Se um de nós quiser ir lá para trás e mostrar o que está a acontecer lá atrás, e provavelmente nunca estaremos duas pessoas lá atrás ao mesmo tempo, que há duas pessoas a fazer emissão sempre, portanto estará apenas uma a descansar. Se essa quiser mostrar o que está lá a acontecer e na regi quiserem mostrar, aí há um lado um bocadinho mais reality, mas cada qual sabe o seu limite. É óbvio que, em princípio, a entrada das câmaras termina ali naquela porta que nos leva para a nossa zona privada. Portanto, aquele lado do reality show, que é só esse lado privado, por norma, é o que não vai acontecer aqui. A ideia aqui é que seja uma maratona de rádio, que as pessoas possam acompanhar, porque vamos estar, mesmo 73 horas, vamos ter convidados que vão lá estar às 4 da manhã, e nomes grandes que já confirmaram, e eu fiquei parvo a pensar que há pessoas que vão aparecer aqui às 4, esta pessoa vai estar aqui às 4 da manhã, mas tens a certeza? Não, já disse que sim, eu tipo, está tudo doido. E portanto, 73 horas que não vão parar, sempre com coisas a acontecer, com iniciativas no Terreiro do Passo, e espero eu com a participação dos ouvintes da AT3 e de outros que não sejam ouvintes, mas que se queiram juntar à causa ou que se tornem ouvintes, enfim. Do que for. Mas há uma espécie de preparação psicológica para estar 3 dias fora de casa, 3 dias a fazer rádio e 3 dias no meio do Terreiro do Passo. Toda a gente fala nisso, sabes? E eu vou encarar isto como sendo um... Como é que eu tenho de explicar? Eu vou encarar isto como sendo um festival de verão em que... nos festivais de verão é... Tu chegas lá, muitas vezes, neste caso, é o que eu tenho feito para a RTP, já tinha feito para a SIC Radical. Tu chegas lá por volta do meio-dia, começas a trabalhar ali a sério, no ar, às vezes, a partir das 2, e depois estás no ar, às vezes, até às 2 da manhã, portanto, estás na prática 12 horas em direto. E depois ainda ficas a ver mais um concerto, estás lá às 4. Vais dormir, poucas horas, comes qualquer coisa de manhã e já estás logo lá a seguir. Portanto, a única diferença é que eu vou a casa dormir 3 ou 4 horas e tomar um banho. Mas eu, isso é o que eu vou fazer lá. Eu lá vou dormir 2, 3 horas, entro para mais um turno e, de vez em quando, é óbvio que vou ter que tomar um banho também, porque eu gosto de tomar banho. e, portanto, não será muito diferente de trabalhar num festival de verão. Mas já preparaste a tua filha para a ausência do papá? A minha filha não vai estar comigo nesses dias, portanto vai ser mais fácil, mas o fim de semana em que eu vou sair é o meu fim de semana, portanto ela estará um ou dois dias, um dia e meio com os meus pais e depois eu irei buscá-la e depois passará os dois últimos dias, porque a seguir há um feriado na segunda-feira e esse feriado foi-nos concedido. E muito obrigado por isso, mas evidentemente aquele 8 de dezembro é fundamental para nós recuperarmos depois daquela maratona, só voltamos na terça-feira e portanto vou estar com ela dois dias, vou estar com ela ao domingo e vou estar com ela à segunda-feira, que vai ser bom para pôr as saudades em dia. Mas este projeto tem a ver com essa ajuda à Caritas que falaste, para ajudar na pobreza infantil que tem vindo a crescer. Que tipo de país é que nós estamos a construir? Eu quando falei com a Luísa Vilar, é a pessoa por trás do... Ela já trabalhou em departamentos de marketing de muitas empresas, foi relações públicas. Basicamente ela é a pessoa por trás do Arredonda. Toda a gente conhece o Arredonda. Ela é mãe da Luísa Sobral. Tem exatamente o mesmo nome que ela, mas ela é conhecida pelo Vilar e a Sobral pelo Sobral, e ela foi a pessoa que inventou a Redonda. Portanto, se devemos, até quando brincamos com isso, não quero arredondar isso. Ontem estivemos a gravar o Quem Quer Ser Milionário Especial Toca a Todos, que vai passar um dia antes, é como se passássemos a nossa última noite de liberdade com a Manuela Moraguetes, é que qualquer pessoa pode desejar, não é? O Sócrates teria adorado a última noite de liberdade ter sido com a Manuela Moraguetes. Então fomos gravar com ela, e a dada altura ela estava a entregar-nos o cheque de quanto é que eu, e neste caso a Filomena Cautela, com quem fiz dupla, e nós virámos para ela, não quero arredondar isso. Lá está, é tal coisa que vem da Luísa Vilar, do conceito que ela teve. E por estas provas que ela já foi dando ao longo da carreira dela, a Luísa Vilar foi a cara escolhida pela RTP+, ela de resto já se associou à RTP+, mais vezes, para ajudar no contacto às empresas, que são obviamente uma fonte grande de rendimento, ou de donativos neste caso, para uma causa como Toca a Todos. E portanto a Luísa dizia uma coisa quando eu falei com ela a primeira vez, que é curiosa, e é verdade, e eu acho que isto pode ajudar a construir um país melhor, que é para aí que queres a resposta. Ou melhor, tentando chegar mais à tua pergunta. Ela diz que este tipo de coisas, como o Serious Request feito pelos holandeses, é uma coisa que eles já estão habituados a fazer desde sempre. Faz parte da maneira... Eles têm uma vida melhor que a nossa, é certo. É óbvio que lá também há desigualdades, não são tão acentuadas como aqui, mas eles habituaram-se desde sempre a dar ajuda, e há países em que isto é hipócrita. Os americanos são obrigados a ter aquele... Quando estão no liceu, têm aquelas horas de trabalho comunitário e por aí fora, e ajudam. Eu acho que muitas vezes esses países que vivem melhor fazem isso para se esquecerem que isso existe. Tipo, já dei aqui e agora não quer saber, não é? Enquanto nós, não, não. Os latinos nós choramos e não sei o quê. Depois chega a altura de dar isso, que não temos... Não tem é óbvio que quando todos os anos falamos do Banco Alimentar, e o Banco Alimentar todos os anos consegue superar e superar e superar. Portanto, também temos muito esta coisa, temos o coração ao pé da boca, e isso nota-se porque depois choramos e gritamos e vociferamos, mas também ajudamos. Mas não somos um povo inclinado, ou pelo menos não originalmente não éramos, e agora se calhar vamos ter de começar a ser cada vez mais virados para a solidariedade e para pensar que as pessoas precisam de ajuda e que podemos ajudar. Às vezes as pessoas estão ao nosso lado e que nem sequer nos lembramos. E a ideia do Toca a Todos é... O meu receio em relação ao Toca a Todos é que as pessoas percebam o que é que está a acontecer já muito perto do fim. Sim. E não participem, não façam coisas boas e não entreguem motivos que poderiam ser ótimos. E às vezes um motivo pequenino pode fazer a diferença. Porque não tinham noção do que é que era. A grande ideia também por trás disto, e isso é que me deixa contente, é fazer parte, ter orgulho de fazer parte do primeiro Toca a Todos. Os holandeses já vão em 10, não têm falhado um único ano, e aquilo tem vindo sempre a crescer, portanto a ideia é que no próximo ano, Antena 3, façam um Toca a Todos ainda melhor, e que as pessoas se envolvam mais, porque já sabem o que é que... Portanto a ideia é que também se cria um bocadinho este espírito nas pessoas de organização. O que é que acontece no original? Tens crianças que produzem, que confeccionam jantares, para coisas básicas, para os pais, e cobram dinheiro aos pais. E depois pegam naquele dinheiro, imagina, são 3 grupos de crianças, 3 ou 4 crianças num grupo, estamos a falar de 3 ou 4 casais, cobram, sei lá, 10 euros a cada pai, sacam ali 80, 90, 100, 120 euros, e vão lá entregar, percebes? Têm o apoio dos pais para estas coisas. Há pessoas que se organizam nas empresas, fazem coletas, depois vão lá também. Há pessoas que aparecem no holandês com cheques de 40 mil euros, porque conseguiram recolher. Estamos a falar de movimentos da sociedade civil, não são empresas, percebes? São pessoas que se organizam no bairro, nas suas empresas, mas comissões de trabalhadores, esse tipo de coisas. E isso é, portanto, se o Toca a Todos, as pessoas perceberem que o Toca a Todos toca mesmo a todos, e que as pessoas facilmente podem contribuir, e até de formas divertidas, vamos ter maratonistas que vão participar nisto, tanto quanto eu descobri pessoas ligadas à produção conseguiram convencer alguém que queria participar no Toca a Todos de alguma forma, e então é uma junta de freguesia que vai ter as pessoas da limpeza das ruas dessa junta de freguesia a fazerem a limpeza na casa das pessoas daquela zona que queiram, vão cobrar essa limpeza, vão oferecer o trabalho, e o dinheiro que vai ser cobrado vai ser entregue ao Toca a Todos para, como donativo para lutar contra a pobreza infantil. Portanto, são coisas incríveis e que eu acho que com esta primeira edição e com próximas, esperemos que haja mais, as pessoas vão criar em si esse espírito e vão passar isso a outras pessoas e vai se tornar mais habitual, porque infelizmente tem de ser uma coisa mais habitual, porque o país precisa, portanto vamos ter de trabalhar nesse sentido. É uma espécie também de edição de teste, esta primeira edição, mas aquilo sim, que eu pergunto é... demorou 4 anos a ser construída, sim. Mas é teste. Mas conhecendo a realidade portuguesa e presumindo que esta iniciativa irá durar durante muito tempo, essa dinâmica que já se consegue na vertente holandesa, conhecendo as diferenças entre os povos sim. latinos e os povos dos Países Baixos, achas que essa dinâmica em Portugal vai demorar quanto tempo a chegar? É impossível dizer, estou a ser o mais sincero possível. Eu, sábado à noite já te consigo dizer. Porque é quando nós sairmos e vemos o dinheiro que... Se calhar até antes de sábado, se calhar depois de 2 dias eu já percebo de que forma é que as pessoas foram ou não foram ao Terreiro do Paço. Há coisas que eu não vou controlar, como é claro, existe um NIB que está no site do Toca a Todos e as pessoas podem, no Facebook, e as pessoas podem contribuir diretamente como fazem para outras causas, mas é óbvio que muitos contributos, muitos donativos vão passar diretamente ali à nossa frente. Nós vamos ter uma pequena, aquelas caixas dos combustíveis onde pões o cartão multibanco para pagar. Nós vamos ter uma gaveta dessas. E as pessoas chegam lá com o donativo que têm e põem lá dentro. E nós recolhemos, depois alguém da produção levará aquilo para o bolo. E podem falar connosco, há um microfone posto ali, portanto nós podemos falar com pessoas que vão lá entregar, perguntar, então vês de onde? E recolheram esse dinheiro como? E quanto é que é? E que música queres ouvir? E é aí que nós chegamos, e portanto falamos ali 2-3 minutos com a pessoa entrega o donativo e escolhe uma música. Isto é recorrente, no holandês isto faz parte. O holandês, eles estão a fazer programa de rádio, mas a assistir estão centenas, às vezes milhares de pessoas a assistir ao programa de rádio. é óbvio que em Portugal é a primeira vez, vai ser numa zona de passagem de manhã e ao final da tarde de pessoas que vão trabalhar e que chegam de metro, chegam de barco e que vão obviamente passar por ali, e ainda bem. Há estrangeiros que se calhar já conhecem a iniciativa dos países deles, porque isto é feito também na Bélgica, na Holanda, é feito já em muitos países, e há turistas que vão achar graça só que estão a ver ali, pois há pessoas que irão lá, espero eu, e gostava que essas fossem em maior número, mas se calhar não vão ser em termos de percentagem. Gostava que fossem lá deliberadamente para participar ou só para assistir e para ver como é que a coisa está a correr. Às vezes quando falamos do nativo ser maior ou ser mais pequeno ou por aí fora, chegar lá alguém com 5 euros para falar connosco e para pedir uma música, há pessoas que podem dizer é pouco, há o som dos anúncios ali avançado, é pouco, mas é para quem quer. E há o lado das pessoas às vezes não perceberem, cerca de 170 euros conseguimos pagar o colégio a uma criança necessitada durante um ano inteiro. 170 euros, vamos a ver, se aparecerem, é óbvio que eu não posso contar só com nativos de 5 euros de pessoas ao longo de 73 horas de emissão, mas é óbvio que vão acontecer mais coisas, e há empresas que vão participar também, e há ajuda das pessoas que são anónimas e que nem sequer querem aparecer. Sim. Querem só fazê-lo como fazem muitas vezes e entregam 50 euros através da conta, do NIB, enfim, isso pode acontecer também. Mas os valores são estes. Imagina numa empresa onde trabalham 20 pessoas, se decidirem recolher 10 euros por cada um, estamos a falar já de um valor do colégio para uma criança, e já um bom bocado do valor do colégio, ou eventualmente ajudar a pagar a eletricidade de uma família que tenha dificuldades durante... Falamos de pobreza infantil e as pessoas pensam logo em fome. E não é isso que estamos aqui a falar. É óbvio que a situação mais dramática e aquela que nos afeta mais e aquilo em que pensamos logo, porque é uma coisa humana, é a fome, não é? Mas há outras coisas que muitas vezes faltam às famílias e que são muito... Imagina uma família que tem de viver, imagina uma família que tem 3 crianças e que não tem luz em casa. Como é que eles vivem? É? E há famílias que não têm dinheiro para pagar a luz, e a Caritas sabe quais são as famílias e sabe o que é que pode fazer para as ajudar. Nós, a nossa causa não é... Há pessoas que têm dito isto e isto é errado. A Antena 3 não está a fazer isto para ajudar a Caritas. Há outras empresas, não é no sentido de empresas, de empresas... Instituições? Não, empresas no sentido de cruzada, percebes? Há outras empresas que são feitas para apoiar diretamente instituições. Nós estamos a lutar contra a pobreza infantil. Nós não sabemos como é que o devemos fazer. Nós podemos ajudar a Caritas, no final o dinheiro está ali e a Caritas vai distribuí-lo porque ela sabe. E de resto, no último ano, os pedidos à Caritas triplicaram. Portanto... sabe e precisa. Portanto, essa é a causa, e eu espero que chegue a bom porto no final desta maratona. Mas conhecendo essa realidade que falaste agora, da questão da eletricidade, da questão da fome, dos livros escolares, enfim, falta de livros, tudo mais, qual é a primeira palavra que te vem à cabeça? Revolta? Revolta, se calhar devia ser, era bom que fosse a palavra que estava na cabeça de todas as pessoas, não estou a dizer para fazermos uma revolução, mas pelo menos para às vezes as coisas não serem tão mansas. Infelizmente, eu estou a ser o mais sincero possível, e contra mim, contra aquilo que eu vou fazer agora, falo, mas ainda bem que eu vou fazer, porque é para ir contra essa palavra, mas a palavra que me surge à cabeça é impotência. E portanto, o melhor que eu posso fazer é fazer alguma coisa e tentar motivar as pessoas a fazerem alguma coisa para que eu não sinta essa impotência. E sentes agora com esta iniciativa e com aquilo que tem vindo a ser promovido, já sentes esse buzz a nível de ajuda de pessoas que... É giro, porque parecendo que não, isto já anda a ser pensado há algum tempo, mas em termos de ser comunicado ao público, uma vez que implica muitas coisas, e implica neste caso, dentro da RTP, implica vários departamentos e enfim, muitas coisas diferentes... Só começou a ser comunicado há não muito tempo, sim, basicamente, sim, quase um mês antes de acontecer. E, portanto, as pessoas não tinham noção do que é que era. Agora já fazem uma ideia. Há ideias que eu passei aqui que as pessoas não têm noção que podem fazer, mas lá está. É para isso que serve também a primeira edição. E por isso é que eu tenho pena que as pessoas tenham algum receio, que as pessoas se apercebam demasiado tarde do que é o Toca a Todos e de que forma é que podem participar. E podem participar de qualquer forma na prática, porque nós vamos estar lá, são 73 horas, vai dar para tudo na prática. Mas agora que já temos andado a fazer, vai lá, o circuito de promoção do Toca a Todos, começo a sentir cada vez mais que as pessoas já sabem o que é e já me vão passando informação de... Porque isto tem sido um pouco duro em termos de preparação para o Toca a Todos. Não, preparação... perdão, não ando a dormir mais, nem... Não é isso. Há muitas coisas que eu vou ter que deixar feitas para conseguir estar lá dentro aquele tempo todo, e há, obviamente, muitas coisas que me estão a roubar tempo já neste momento de promoção e de preparação para coisas práticas, conteúdos do Toca a Todos. E portanto, não tem sido tanto... não têm sido provavelmente os tempos provavelmente mais fáceis da minha vida em termos de disponibilidade. E portanto, são coisas que me vão dizendo só. Vão dizendo, olha, há aqui um grupo que vai fazer isto, há um grupo que vai fazer não sei o quê, agora perguntaram-nos se podem participar assim ou assado. E portanto, eu sinto que as pessoas querem, e esta altura é ótima para isso. Mas é um alinhamento gigante. É. Há algum controle criativo de teu, da Joana e da Ana Galvão sobre esse... Há o controle criativo de estarmos lá, muitas vezes não sabemos o que é que vai acontecer e portanto... Quase sem rede. Sim, vai ser sem rede e portanto aí vai surgir a criatividade. Porque eu pedi, isto foi discutido, se vimos ou não vimos ter convidado de surpresa. Uhum. E o original, eles não sabem nunca quem é que lhes vai entrar pela porta. Não sabem nunca. Aquilo é tudo surpresa. Há coisas aqui que não vai acontecer assim, porque vamos ter convidados institucionais, não é? Portanto, convém, se vai alguém, por exemplo, da Caritas ou alguém ligado à luta contra a pobreza infantil e que obviamente tem números para nos dar, conversemos um pouco. Para já, conhecemos a história dos números, coisas que já temos vindo a estudar agora, obviamente, porque esta é a nossa causa, e também saber sobre o trabalho que a pessoa desempenha, só para não fazermos figura, não estamos a fazer figura de parvos, não é? E a primeira pergunta que fazemos é, mas quem é você e o que é que faz, não é? Isso é ridículo num programa daqueles e numa ação destas. Portanto, a essas pessoas temos de ter, obviamente, alguma informação. E há outras coisas que eu sei que vamos ter informação, mas há muitos convidados que eu pedi mesmo, pá, não nos digam, vai ser giro. Quem entrar por ali dentro assim de surpresa, vai entrar ali dentro de surpresa e isso vai ser bom. Portanto, por acaso, já falei com alguns convidados que eu sei que lá vão estar e que já se esqueceram. Já sei que no último dia vou ter uma visita da minha querida Catarina Furtado, portanto, vai ser ótimo, mas já foi porque ela disse. E ela, vocês não podiam saber isto. E pronto, já percebi que tinha dito que era segredo, está bem, tudo bem, não faz mal. Pronto, com toda esta experiência que tens tido até agora da promoção deste alinhamento, até com a expectativa da iniciativa... O alinhamento é enorme. Sim, vão entregar-nos o alinhamento para aí uma hora, duas horas antes, ou seja, nós vamos estar sempre a preparar, se calhar, a hora a seguir em relação àquela que estamos. Sim. Até porque vão estar duas pessoas e, portanto, há pessoas que se vão revezar ali dada altura, vamos estar sempre dois ao mesmo tempo. E tanto quanto eu percebi ao início, os alinhamentos cada hora estavam com cerca de 90 minutos de conteúdo. E depois para uma hora é muito. Sim, seguir. Foram reduzidos para 55, eu disse, pá, reduz-me para 50, porque isto é sempre qualquer coisa. Vocês, entrevistas 3, 4 minutos, está bem, vocês vão pôr o Herman lá dentro e vão querer que ele fale só 5 minutos. Pá, não dá, né? Nós queremos só falar 5 minutos com o Herman. Portanto, depois ali vai ter que haver muito jogo de cintura, porque vamos ter de conseguir conciliar o tempo disponível com o tempo de prática que vamos realmente ter para fazer as coisas e o tempo que queríamos às vezes ter para fazer as coisas, não é? Mas aquilo que eu te perguntava era, com esta iniciativa, com todo o trabalho, se já estás vacinado, entre aspas, para o próximo ano, e se aceitarias o convite em 2015 e vamos a isso. Essa é mais uma que eu te posso responder depois no sábado à noite. Até porque eu não sei, porque esta é a primeira, não sei se depois para o ano não querem fazer já uma semana como fazem os holandeses. Mas estarias disposto a fazer uma semana, agora com aquilo que conheces? Deixa-me fazer 73 e depois eu digo se é fácil fazer uma semana ou não. Há uma coisa que me têm dito em relação aos holandeses, é que é muito giro, que é a partir do terceiro dia eles não começam a dizer nada de jeito. Que eles já não conseguem, o cansaço é tanto. Agora, nós estamos a falar de, nós vamos fazer períodos de 4 a 6 horas de trabalho, por norma, e depois descansamos 2 a 3. Tu não vais chegar a dormir, né? Imagina que eu, por exemplo, se estiver cansado, durmo em qualquer lado, durmo encostado a uma coluna, e a coluna está a tocar, e não tenho problemas nenhum com isso. Mas se calhar a Ana e a Joana têm mais problemas em termos da facilidade em adormecer. E mesmo há uma pessoa que tenha facilidade em adormecer, 2 horas às vezes não chegam para descansar, não é? Mesmo que estejas numa coisa de grande energia e de grande ritmo, que tens de estar sempre a entregar-te à causa, literalmente. Mas é óbvio que vai surgir cansaço e, portanto, acho que a partir do terceiro dia os holandeses começam a divagar sobre a vida. Sempre, não, perdem-se. Depois vai lá alguém tocar e mesmo que seja a coisa mais azeiteira à face da terra, eles começam a chorar com as músicas. Eu tenho medo de, se calhar aparece o Anselmo Ralph à frente no último dia, quando falar, e eu vou chorar com os miúdos do Voice Kids a cantar, e isso vai ser um momento humilhante na minha carreira. Eu em cima do palco, já no final, quando saímos para revelar o valor que angariámos, eu a chorar, não pelo valor, mas estou ali ao pé dos miúdos do Voice Kids. Isso vai ser estranho. E a cantar o Não Me Toca. Eventualmente. Um momento muito viral. Mas muito tocado, obviamente. Muito tocado. Falar de coisas menos tristes e mais alegres. Neste caso, Manhãs da Antena 3 é um formato que está em ponto de repousado, está encontrado o equilíbrio. Eu acho que sim, temos falado sobre isso, não querendo nós mudar muito o que lá está, ou às vezes obrigar-nos a criar mais coisas para lá. Nós não temos um programa em que nos obrigamos a fazer muitas coisas fora do que fazemos já habitualmente, do que está instituído no alinhamento, porque eu acho que nós já conseguimos surpreender as pessoas com as coisas que fazemos no alinhamento. Temos coisas fortes no alinhamento, como a outra coisa que o Franco Bastos foi teu convidado a semana passada. A Joana, linha avançada. A linha avançada, porque é já um clássico, não é? Já há anos e anos e anos. As coisas que a Joana traz para o programa com mais ou menos 2 minutos. A forma como nós já conseguimos desconstruir a forma como o Serginho escreve coisas para nós dizermos e que nós depois acabamos por não dizer, ou se dizemos damos a entender que não queremos dizer aquilo e que é ele que nos está a obrigar a dizer, toda aquela ligação ao Bottas e às poucas pessoas que pensam que nós fazemos bullying sobre o Bottas, quando o Bottas é a pessoa mais bruta à face da terra e, portanto, ele merece tudo aquilo que tem direito. E acima de tudo, o facto de nós já nos conhecemos tão bem que já sabemos mais ou menos o que é que vai acontecer a seguir. Claro que às vezes há coisas que são difíceis de controlar, mas essas coisas que são difíceis de controlar e as coisas que às vezes saem são as mais divertidas. Às vezes temos momentos de riso mesmo descontrolado, porque estamos num momento parvo, porque não é um momento parvo em que excluímos as pessoas. Acho que é um momento parvo em que as pessoas estão a rir connosco. Isso é o melhor que conseguimos. Portanto, neste momento acho que foi encontrado um equilíbrio. Houve ali uma fase em que não era esta equipa, mas quando foi preciso escolher bem a equipa e alterar a equipa que estava, isso foram tempos difíceis, porque implica mexer em pessoas, obviamente, e lidar com essas mudanças e com o que é dito às pessoas ou com o que não é dito. Era quase que também construir uma família de raiz. Sim, acima de tudo é isso, porque aquilo que eu sinto em relação a esta equipa neste momento é que já estamos juntos há 2 anos e meio, não é? Uhum. Isso, todos os dias. E, efetivamente, funcionamos como família, como um grupo de bons amigos. E se nós não vamos para ali àquela hora da manhã e não somos, pelo menos, amigos, e se não gostamos de estar ao pé um dos outros, é uma grande chatice. Uma espécie de toca a todos, mas mais agressivo. Mas mais agressivo. E é por isso que eu te pergunto, estamos quase a terminar, mas não te resisto a perguntar isto, enquanto fã da modalidade, entre aspas, que sou. Se no Facebook existisse, numa relação com o wrestling, colocaríamos complicada? Colocarias complicada neste caso? Colocaria desligada. Desligaste vez? Não tenho visto. Se apanhar um programa, fica a ver. Fica a ver, e depois cá vou comentar com o Bottas, que era o meu parceiro nesse crime do wrestling. Mas não tenho tempo para outras coisas que eu gosto tanto, e deixei de ter tempo também para o wrestling. A dada altura, eu acho que fui pai, achei que não fazia muito sentido estar a ver aquilo. Às vezes senti, foi mais aquela coisa de... Agora sou homem. Não é agora sou homem, eu não me sentia bem, porque a minha filha estava a crescer, às vezes era bebê ainda. Pá, e ela ficava a olhar para a televisão e eu não me sentia bem estar a ver aquilo com ela ali. Aquilo basicamente é um gajo, mesmo que eu soubesse que não era real, ou pelo menos não é totalmente real, a darem murros uns aos outros e a fazerem coisas, e eu pensava, a minha filha não pode estar a ver isto. E, portanto, como eu estava muitas horas com ela, tendo em conta o horário que eu tenho já há muitos anos, achei que aquilo não era a melhor forma. E, portanto, eu fui, como deixei de ver por ela, e depois também não tinha provavelmente horas para ver quando não estava com ela, porque ela ocupava muito tempo, agora já é crescida, já tem 6 anos, já vai para a escola, quer dizer, já é uma mulherzinha, eu acabei por me desligar. E depois foram surgindo também outras coisas que me foram ocupando o tempo. Há muitas séries que eu gosto muito de ver, e para as quais agora, por exemplo, nesta fase da minha vida não tenho tempo. Há apenas uma série neste momento que eu estou a acompanhar de forma regular. Todas as outras que eu gosto de ver, e há umas pelas quais eu sou completamente fanático, tenho lá de parte para ver e não tenho conseguido ver sequer. Portanto, isso é uma coisa que me está a deixar. Tenho uma lista enorme de livros para ler que não tenho conseguido ler. Enfim, há uma série de coisas que eu adoro fazer e que não tenho tido tempo. Portanto, o wrestling ficou lá atrás. Mas às vezes olho para os DVDs, criei um pequeno altar de wrestling lá em casa e nós temos tipo para pegar num. Pois já não sei porque lá está, surgiu qualquer coisa e não consegui. Mas estava mesmo, parece mesmo ver este comentário. Vou ver agora aqui outra vez esta coisa das Monday Night Wars. E acabei por não ver, mas pronto. E há novos valores a aparecer, como o Sting. Exato. Esta conversa poderia durar 73 horas, penso eu, de que, mas quase a terminar, faltam 5 minutos, rápido, como é que é o professor Diogo Beja? Terás de perguntar aos alunos, não é? Mas eu acho que é um professor super... Por acaso agora tenho visto, há muitas pessoas, ainda bem, da minha geração e de uma geração, se calhar, gerações normalmente são medidas em 10 anos, não é? Mas dali 3, 4, 5 anos antes de mim, portanto, ligeiramente mais velhos, que estão a dar muitas aulas de rádio também. Sim. E tiram fotos, por acaso não tirei fotos, hoje vi uma foto de uma pessoa a tirar fotos com os alunos e pensei, eu não tirei foto com os meus alunos, tirei-lhes fotos a eles, não tirei foto com eles, assim, para partilhar e não sei o quê. Eles estavam, por acaso no último dia tirei, por acaso é mentira, foi o próprio Restart, as aulas que eu dou são na Restart, e foi o próprio Restart que publicou, e as fotos ficaram muito giras, por acaso. Mas estava outra gente, aquela gente feliz, não sei o quê, com um professor deste, dava uma opinião, eu pensei, eu devo ser bem mais cool do que esse rapaz, tenho a certeza. E eu acho que as aulas correram muito bem, e eu sou muito desprovido às vezes de algum controle nessas coisas. Estou ali com um grupo de 10, 12, 16 pessoas. E, portanto, a melhor forma de os pôr à vontade é eu estar demasiado à vontade. E eles vão se estiverem um pouco hirtos, vão descendo até chegar ali a um meio termo. Pronto, basta que eu esteja um pouco mais à vontade do que eles estavam à espera para eles também baixarem logo ali. E isso permite-lhes... Às vezes é um pouco chato, porque depois tenho que o chamar à realidade, atenção, que vocês estão aqui para aprender. Mas permite-lhes também adquirir o conhecimento de uma forma mais ligeira. E, portanto, eu acho que sou um professor cool, sou um professor que eu gostaria de ter tido, digo as neiras e não sei o quê, e depois mostro coisas engraçadas. E acima de tudo, dou-lhes muito espaço, dou-lhes imenso espaço, porque explico-lhes só... sou chato em algumas coisas, porque como eu sou muito profissionista comigo, depois também quero ser com os outros. Mas explico-lhes só como é que eu acho que as coisas devem ser, mas depois dou-lhes espaço à vontade para eles fazerem como quiserem. Sentes tu o Júlio Zidro de alguém? Isso é uma pergunta chata. Isso é uma pergunta chata, Catenas. Isso é uma pergunta muito chata. Isso é uma pergunta muito chata. Eu diria que nesta equipa que nós temos agora nas manhãs, eu sou quase o Júlio Zidro de duas pessoas, não é? Do Daniel e da Jorge. Não, o Daniel, por acaso não lhe deu o Daniel, porque o Daniel o Daniel. O Daniel é um caso à parte, porque o Daniel, entretanto, aquilo que ele faz na rádio acaba por ser agora potenciado pelo que ele faz na televisão com a Joana. Mas o que a Joana faz agora na televisão foi potenciado pelo que ela começou a fazer na rádio quando eu fui buscar. E eles tiveram os dois esse curso. Eles tiveram, agora é o curso, mas anual, eu dou o último módulo, que é o módulo que junta tudo o que eles vão aprendendo com os vários formadores, eu dou o módulo final. Ponho-os a fazer rádio, na prática, programas inteiros. Mas o Daniel e a Joana passaram pelas minhas mãos quando eu estava a dar os workshops. Portanto, era um fim de semana intenso de... Intenso e intensivo, de 16 horas, 8 horas no sábado e 8 horas no domingo. Era difícil, mas ao mesmo tempo era giro também. E espero ter passado algum conhecimento. E portanto fui buscar o Daniel, porque ele apresentou lá a ideia do Todo-Poderoso. Eu achei a ideia do Todo-Poderoso ótima. Alguém que faz de Deus e que explica porque que algumas coisas acontecem, é porque tem o dedo de Deus ali, ou às vezes Deus não consegue perceber o que é que se passa isto na Terra. Tipo, não foi assim que eu pensei as coisas, isso é ótimo, acho que é uma ideia ótima. Portanto, mal tive a oportunidade, fui buscar o Daniel. E com o Daniel veio a Joana, porque havia necessidade de pôr ali alguém a fazer programa comigo. Houve outros nomes a serem pensados, mas eu acho que o da Joana era, pelas mais variadas razões, o mais certo. E provou-se isso, porque a Joana, entretanto, tornou-se um fenómeno, depois com o que ela faz com o Daniel no canal, que é um fenómeno maior ainda, e, portanto, nem preciso dizer mais nada. Mas a própria Joana admite isso. Quando eles casaram-se este ano, e ela teve... Eles dois tiveram. Normalmente têm dois padrinhos, não é? Mas sim, eles tiveram quatro. E ela escolheu dois deles em função de... terem sido os Júlios e Isidros dela no que ela faz, neste caso na rádio, e por outro lado na televisão e no guionismo. Portanto, eu fui parceiro de uma pessoa que também foi importante para ela. E isso, senti-me muito orgulhoso, porque aí houve essa ligação. Outra pessoa que eu acho que sou um pouco o Júlio dele, mas ele nunca vai admitir, porque ele não é grato como Joana Marques, é um imbecil também, que é o Luís Franco Bastos. Ah, sim! O Luís Franco Bastos... já era conhecido. Temos 30 segundos. Ok, mas não era ainda o Luís Franco Bastos que é agora. E o facto de ele estar todos os dias no ar da rádio permitiu-lhe tornar-se no Franco Bastos e as pessoas saberem ao menos que ele é, sim. Mas eu já lhe tinha conferido, já tinha reconhecido esse talento e a criatividade e tudo aquilo que ele tem. Portanto, eu fico muito feliz porque acima de tudo ele concretizou isso. Mas ele nunca dirá que eu fui o Júlio Zidro dele, pelo menos para a rádio. Nunca dirá. Eu sei que ele não... Eu gosto muito de ti, mas tu nunca dirás, eu sei. Olha, Diogo, foi um prazer estar aqui contigo. 5, 4, 3, 2, 1. Até para a semana. Beijinhos, abraços. Obrigado, Diogo. Até para a semana.